chego perto para quem sabe conversar. Ela olha e me despreza, diz que não, não pode ser. E eu fico feito parvo, não consigo entender. Mas eu insistente com ela, crio logo confusão. Eu nem olho nem reparo do outro lado do balcão. Um sujeito à minha frente vem fazendo assim com a mão. Era o namorado. Tentar-me animar, tudo estava indo bem até o jogo começar. A minha equipa entrou em campo, mas não tinha titular. Jogou com 11 reservas e o juiz sempre a roubar. E toma!